Toca a malandragem. Talvez seja besteira ou seu Zé está alongando. Não. Para cada citação, para cada palavra colocada, tem um fundamento e um grau. Cabe a cada um que venha escutar ou está presente, colocar o seu certo e o seu errado. As palavras só são certas quando você é certo para resolver, aceitar. As palavras são erradas para quando, num momento instanciado, ali colocado, você acha que é errado. Cada um tem um jeito. Mas eu digo, eu sou centrado e sei muito bem o que estou dizendo como espírito. Sim. Mas a aceitação do mundo a qual vocês vivem hoje, meu filho, é muito complexo. Por que que é complexo? Aí vai dizer assim, mas seu Zé falando complexo, uma palavra atual na nossa vida, se o espírito é evoluído, como ele pode ser ignorante para os espíritos? Não é, que é isso? Não é. Não pode. Então eu vou dizer para você, cada um vai ouvir, vai ver e vai criar da sua imaginária, em cima da sua ação, reação, daquilo que se acha que é. O importante é o que eu sou. O importante é aquilo que eu vim fazer ao mundo. E é aquilo que eu vou continuar fazendo, não pela indiferença do ser que vive no mundo, mas pelo aquele que criou o mundo e me deu o direito a viver. Nossa. Seu Zé, parece que o senhor define sofrimento como uma escolha mental, uma escolha intelectual da pessoa. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Quando a gente fala de disciplina na religião, estamos falando de uma proposta de um ser humano melhor. Poxa, mas... para a sociedade. Para a sociedade, como eu digo, para todos os viventes ao seu redor, é o melhor. É aonde você vê a guerra, você levar uma palavra de paz. É aonde você vê a desarmonia, você abraçar e falar, vamos acabar com isso, vamos viver a harmonia. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Qual é o ser que vive na espiritualidade com indaca? Indaca é fofoca. Qual é o ser que pode ser que tem um conteúdo de trazer um bom caboclo, um bom preto velho, uma boa divindade, se a divindade não quer aquele corpo sujo que está ali falando do irmão? Está falando de quem está comendo bom, quem está comendo ruim, meu filho. Dizendo a roupa que está vestido, não que está vestido, meu filho. Isso aí. Quando a espiritualidade vem ao mundo, ela vem semear para que o ser humano seja melhor no seu aprendizado. Mas o ser humano, ele está tão assim, fora de si próprio. Quando eu digo é fora de si próprio, é que ele se coloca a não sustentar aquilo que é verdade e quer viver na inverdade. Que o prazer dele é destruir famílias. O prazer dele é ver um irmão virado a cara para o outro. É ver um irmão não falar com o outro. Que religiosidade é essa? Que religião é essa? Que irmandade é essa, meu filho? Se a palavra divina quer dizer Deus, Deus está sendo colocado como o quê? Como tudo. Tudo que é bem. E se você é um praticante das ações dele, você vai querer ver tudo viver, todos viverem em harmonia. Como você pode vestir um branco? Como uma túnica que um dia Jesus Cristo colocou no corpo. Como você pode vestir um branco se você mancha ele todos os dias com sangue, pondo um irmão contra o outro, dizendo que é bonito, quem é feio. Você vai na casa do rico e não vai na casa do pobre. Você come na mesa do rico, mas não quer comer na casa do pobre. Se o alimento foi feito para todos terem o direito de comer. Então, nós esperamos, foi como o Tranca-Rua disse um dia. Olha, vai chegar um tempo que nós não vamos querer nem passar perto da terra, se continuar do jeito que está indo. E é uma verdade, porque o ser humano de hoje, ele só vive no seu egoísmo, ele só vive no seu entendimento de achar que o prazer dele é derrubar a árvore que não precisa ser derrubada. Mas enquanto ele não bate o facão e vê o tronco tombar, ele não sossega, só que ele esquece que as suas ações de hoje vai se refletir na sua vida amanhã e no futuro. E muitas coisas vão acontecer que vão fazer você sofrer. Aí vai dizer, por que que eu sofro? Porque eu sou pior que os outros? Não, porque você fez o sofrimento bater na sua vida quando você fez alguém infeliz. Fez alguém viver em guerra. Fez alguém viver em amargura. Pois vamos adiante. O senhor, a gente... O senhor falou um pouco da existência de discriminação. Qual então é a atitude que o senhor sugere para os filhos da Umbanda para com os irmãos? Já está nessa própria fala do senhor, né? Essa atitude de carinho. Porque me parece, seu Zé, que é quem que é discriminado, que é da Umbanda, que tem que mostrar o amor para o outro, não esperar do outro. Poxa, eu vou dizer assim para você. Os próprios praticantes da nossa aceitação, isso, tem que entender uma coisa. Palavras Antônio Ferraz do Juazeiro, seu Zé Pimenta vai dizer. Se você jogar pedra, ninguém joga em você. Tantas pedras vão, tantas pedras voltam. E ninguém chega a lugar de paz. Mas se alguém jogar uma pedra no seu traje branco, você pegar ele, levar até aquela pessoa e disser, olha, talvez você não me abrace pela religião que eu carrego, mas eu vou dizer que lá em cima, Deus nos abraça na mesma igualdade. Você é que faz a diferença, mas perante a ele não existe. E pelo mesmo pensar a um Deus verdadeiro que eu sirvo dentro da espiritualidade, mesmo você não me abraçando, eu lhe abraço espiritualmente. E essa pedra que você me jogou, e minha túnica branca, ela não me doeu e não me feriu. Pois eu sei que lá na frente, se você tropeçar nela, eu sou o primeiro a tirar do caminho, para quando você vir andando, você ter passagem. Não esqueça disso. É essa a verdadeira Umbanda, né? Essa é a verdadeira. Como dizia e como disse a Encruzilhada, quando abri uma casa espiritual, esta casa será para todos. Na cuia que bebe um, milhões irão beber. Porque não existe desigualdade. E aquele que acha que há separação, a separação não existe dentro dessa casa. Essa foi a maior lição espiritual que o caboclo Sete Cruzilhado deixou escrita e acertada na terra. Viu? Ele falou também que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Como é que define essa caridade, seu Zé? Caridade é amor, meu filho. Fala. Caridade é, como eu disse, é estender as mãos. Caridade é não fazer desigualdade, mas fazer igualdade, que todos são filhos do mesmo Pai da mesma. E são todos carentes e necessitados de uma palavra, de um abraço e de um gesto simples, simples em dizer, se alguém não acredita em você, eu acredito, continue caminhando. Isso é gesto simples de caridade. Às vezes se diz caridade é se abrir uma casa e num ato religioso dizer que é demutante de Deus a união dos adeptos, mas quando chega o mais simplesinho diante das mãos, nem toca de longe, diz assim, ó, que Deus esteja com você, não. É você pegar o mais simples, como o Sete Cruzilhada quis dizer, e abraçar e dizer, ó, esse simples vai sentar na minha mesa e vai comer comigo. Isso é gesto de caridade. O gesto da caridade é não dizer, só não dizer, eu trabalho com os guias, vou trazer os guias em terra, vou fazer caridade e por dentro você ser podre. Nossa. Podre, meu filho. Que adianta tudo isso, não? Caridade, como se diz Sete Cruzilhada, é abraçar a humanidade. Nossa. seja qual for a situação. Parece que foi esse o contexto no qual a Umbanda foi criada. Isso, porque necessitava disso. A lei, as leis espirituais da Umbanda, ela é muito forte, os seus proscritos são muito fortes, meu filho. Dentro, porque não é praticada. Não é praticada porque muitos se escondem. Mas as leis espirituais da força, ela tem que ser mostrada. E é mostrada desse jeito. Do jeito que eu acabei de dizer para você. E quando isso for mostrado como é, como a lei ela brilha, como o sol, como a lua, como as estrelas, como a virtude da vida, você vai andar de branco em qualquer lugar e todos vão respeitar o que você é, porque você não se esconde daquilo que você foi criado para ser. Nossa. Entendeu? E a caridade é tudo isso. Quando o Sérgio Cruzilhado abriu a casa dele e disse que o direito seria dado igual a todos, era que quem estivesse passando escutasse o louvor, pudesse entrar e ser respeitado. Sem diferença de crença, sem diferença de amor, mas que todos adentrassem por ali e encontrar uma palavra do Criador. Todos. E assim foi. E que as forças de todos os mentores espirituais, chefe de todas as casas, me ensine a seus filhos a interagir com a maior pureza possível, de amor e de força, para que todos que aqueles que eles estejam criando, olhem o seu próximo com amor e não agressão. Porque a agressão vocês já estão vivendo constantemente o dia a dia de vocês. A gente percebe que depois que vai olhar e conferir pessoalmente, não fica só no escutando, escutando, que a Umbanda realmente é esse mundo cheio de luz do hino da Umbanda, mas no sentido de que essa luz, essa informação, é algo que na consulta, na hora da consulta, temos os pretos velhos, os senhores, os exus, os psicólogos atendendo quem não tinha ou nem tem até hoje condição de ver uma pessoa mais formada de faculdade para dar um conselho para o psicólogo. Mas por quê, meu filho? Porque essas pessoas já vieram com uma energia para o mundo da espiritualidade que só a espiritualidade vai entender. Só a espiritualidade sabe o remédio para poder curar. Então, como você disse essas palavras bonitas, eu digo para você, quais são os maiores tratadores do universo? Olha. São os espíritos. Isso mesmo. E se o ser encarnado está vivendo no universo da Terra, da humanidade, se nós colocarmos espíritos acima desse plano, não saber tratar, como é que vamos fazer parte de uma vivência melhor? Então nós somos os psicólogos, como você disse. Nós somos os amparos, nós temos as palavras certas, porque quando uma pessoa vem até a nossa mão, nós não questionamos, nós ouvimos. E depois que ouvimos tudo, nós vamos dizer, o remédio tem que ser tomado. Então nós somos o tratador desse universo cósmico negativo que o ser humano carrega nas suas indiferenças. Nossa. A gente vê a Umbanda como a única religião brasileira. Para mim, o que parece é o alto astral homenageando o Brasil com cada arquétipo desse, do negro, do índio, do caboclo, do malandro, não é? Do baiano. Como é que o senhor explica, como que a gente agradece de maneira sensata e própria a espiritualidade por esse presente, sobretudo aqueles que são brasileiros, descobriram na Umbanda essa homenagem feita para esse povo? Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não gosto de buscar nos outros, não vou falar disso, né? Você fez pergunta. Eu não gosto de buscar nos outros, não, porque quando uma pessoa nascia nos outros determinado local, fora do Brasil, que se dizia que tinha um dom da espiritualidade, era consagrado como um bruxo. Um bruxa, e era sacrificado. Sim. Quando se descobriu essas terras maravilhosas de vocês, dentro dessas terras também havia o quê? A união de povos diferentes. Povos que cultuavam os seus deuses sem fazer o quê? Eu sou melhor, eu sou pior. E isso veio se aumentando quando os escravos chegaram aqui no Brasil, trazendo a nossa energia espiritual, que muitos falam que quando chegaram, as divindades chegaram, foram colocados lá no porto da Bahia. Mas o primeiro lugar que foi colocada a essência espiritual foi lá no, nessas terras que tem o Cristo com a mão aberta. Então, o que, que acontece? Se chegou um povoado religioso, que o primeiro culto que se foi feito dentro de uma mata, aquilo foi respeitado. Aí foi colocado assim, esta é a terra da religião humana. Esta é a terra que vai nascer filhos e filhos e filhos e vai carregar tudo que nós temos a oferecer e lá na frente vai se melhorar, porque é uma terra sagrada, é uma terra fértil, é uma terra santa. E isso foi colocado, porque já vieram de outros lugares sendo discriminados. Aqui teve uma perseguição e depois acabou. Hoje, se tem uma aceitação maior, futuramente vai se ter uma aceitação maior, não sendo colocada como a primeira religião do mundo, como a primeira religião do Brasil. Por quê? Porque já veio do mundo o catolicismo. O catolicismo, ela foi a força em tudo. Então, se colocasse a Umbanda como a primeira religião do Brasil, todos os outros praticantes do catolicismo iam vir contra o quê? A religião humanista. Pois é. Então se ficou mais retirado para que o tempo passasse, a Igreja Católica aceitasse e virasse isto. Porque você sabe nos seus entendimentos, se estudar vai saber disso, que a Igreja Católica é uma força muito grande. É, uma força. E aonde se grita se obedece. Então não tem problema nós ser a segunda, a terceira ou a quarta. O que mais importa é que hoje os olhos estão se abrindo para o conceito religioso humanista. Nossa. Isso é o que mais importa. Tá certo assim? Tá certo, seu Zé. O senhor sabe que o Allan Kardec, perguntaram para ele se o Espiritismo seria a religião do futuro. Ele disse não, será o futuro das religiões. Então você já está sentindo que a palavra é correta. Ai. É o futuro das religiões. E é o que está acontecendo, meu filho. Lá na frente, vão precisar tanto dos irmãos espirituais. Vão precisar tanto de nós, que vai mudar muitas coisas. A palavra nossa vai ser mais ouvida. E também vai ser gritada numa dimensão. Pode ter certeza. Allan Kardec não estava errado não, como disse. Estava certo. Vamos esperar. E a bem-avindo será chegada tudo isso. Pode ter certeza. Nossa. E quando eles falam que os espíritos, que sobre o Brasil paira uma das maiores responsabilidades de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, parece que eles estão nos orientando a que no futuro, por conta da nossa espiritualidade, seremos aqueles que receberão as pessoas para ajudá-las de outros países por conta dos eventos. Meu filho, vou dizer uma coisa para você. Todo esse lado evangélico que você acabou de dizer, qual é o culto deles que se oferece? Os espíritos. Ah. Os espíritos. Os espíritos. O Espírito Santo. É. Os espíritos. Sai espírito da vida dessa pessoa. O Espírito Santo está revelando. Ah, é. Somos nós, né, meu filho? Sim, sim. Eles ganham poder em cima de nós. É. E um poder que dá a eles o direito de crescer cada vez mais. Mas eu vou dizer por que que cresce. Porque quem é praticante do branco, que veste o branco dentro, poxa, de um templo espírita, dentro daquilo que precisava ser mandado, se esconde. Ah. Tem medo de mostrar o seu rosto e sua face. E aquilo que tem medo de mostrar o seu rosto, sua face, a sua família, perde. E o Evangelho. E o que, que ele faz, meu filho? Ele entra e arrasta multidão, porque ninguém tem vergonha. Ah, é. E se dentro do branco, se dentro dos rosários, das guias penduradas, não tivesse medo e vergonha, você ia ver que por todo lugar que você andasse, a satisfação era estar de branco com a guia pendurada no pescoço. Manda essa menina sair daqui e ali, assim, do jeito que está, para ver se vai. Não vai, meu filho. O senhor sabe que uma amiga evangélica falou, olha, se os espíritas ou os filhos da Umbanda demonstrassem o orgulho, ou tivessem pelo menos o orgulho que nós temos pela nossa religião, então as coisas seriam diferentes. Por isso que eu estou fazendo esse falado para você. Tão escondido se fecha, não se demonstra aquilo que se é, e não se demonstrando qual é a força que vai se ter. Qual é o crescimento que vai se obter em uma vida. Seu Zé, graças a Deus não é o meu caso, porque eu tenho fé que ninguém fica fora daquilo que merece viver. Né? Tudo que a gente faz por merecer, a gente vai ter, então não tem por que temer. Mas, às vezes as pessoas dizem, olha, mas se eu demonstrar o orgulho que eu tenho pela religião da Umbanda, então eu não terei mais as portas abertas na sociedade. Me parece um pensamento até justo por conta do condicionamento que a gente tem, mas não uma coisa necessariamente de se preocupar para quem é filho da Umbanda, não é? O que o senhor tem a dizer? Precisa disso, meu filho. É como eu fiz o falado para você. O maior centro do valor daquilo é você demonstrar o que você é sem medo do preconceito. O maior centro do valor é você entender que a sua transparência brilha até mesmo naquele momento que alguém quer que você seja escuro. Nossa. Para quê? Não há necessidade. Seja o que você é na sua transparência, no seu valor, no seu adepto religioso, que aquele que você está ao seu lado, no momento não possa ver com você com os olhos que você gostaria, mas pode ter certeza que no decorrer do tempo ele vai aprender a respeitar você pelos seus valores que você implantou. É isso que eu acho. Isso que faz com que o praticante que está escondido demonstre. Hoje vocês têm medo de dizer no trabalho de vocês que vocês são espíritas. Vocês têm medo de dizer aos amigos de vocês que vocês carregam o espiritual, porque pela rejeição. Mas não é eles que estão dando a rejeição a vocês. São vocês próprios que estão se rejeitando. São vocês próprios que estão sendo a fraqueza. São vocês próprios que estão demonstrando ao pensamento que vocês acham do julgamento daqueles que vocês são os seus próprios julgamentos antes de ser julgados. Porque vocês têm medo de mostrar a própria fisionomia daquilo que vocês vieram determinado ao mundo para ser. Quando isso acabar, o mundo vai ser melhor, a vivência. Quando você mostrar que a opinião daquele que desacredita que um espírito pode vir na Terra e ajudar alguém, não importa, amanhã ele vai passar aqui no prédio. Pode ter certeza. E é assim, eu espero que tenha sido de grande valia tudo isso que nós estamos conversando. Tem sido, sim, senhor. Eu. Então, como que a pessoa lida com medo, seu Zé? Porque, às vezes, a pessoa tem medo de, por exemplo, mas eu não vou ter o suficiente. Então, se ela tem medo, então ela ainda não entendeu o que é a Umbanda. Meu filho, já se diz o medo. Medo faz parte da vida. O medo é insegurança. E tudo que você vive constante com segurança, você não precisa ter medo. Você se faz se recuar, você se faz se cobrir para que os demais não me enxerguem. Por quê? Porque você, na sua insegurança, demonstra que quando você for dizer é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, as pedras vão vir contra você, sem nem mesmo parar para dizer eu vou dizer primeiro, antes de querer receber as pedras. A vida é assim, o medo faz parte de todos os dias. O medo faz parte de todas as situações. O medo faz parte de todas as movimentações. Mas será que o medo tem que ter o direito, o reflexo e ter o poder de acorrentar você na sua ignorância de dizer não? O medo pode ser parte do seu dia, mas a sua vontade de ser maior, ela tem que brilhar todos os dias. Nossa. Só assim você vai fazer o seu semelhante, o seu próximo, os seus dias, as suas noites, os seus caminhos, as suas convivências ser agradável para você. Porque se você não fizer isso, você vive constantemente em desagrado com si próprio. porque você esconde de todos os outros aquilo que você é. Hoje, o homossexualismo tem medo de se assumir. Por quê? Porque há o preconceito. Hoje, o ser que necessita tem medo de bater numa porta pedindo um alimento para comer. Por quê? Porque a primeira coisa que ele está dizendo a si próprio: ah, por que que não arruma um trabalho, não vai trabalhar, fica pedindo? Mas cada um sabe a sua necessidade. Então, a necessidade da Umbanda hoje, meu filho, ser uma religião movimentatória de uma energia viva, é os seus adeptos se mostrar. É os seus adeptos, meu filho, tirar esse preconceito mental que existe dentro de cada um e dizer: a roupa que eu tenho, ela está pronta para ser vestida, e eu não vou vestir ela só numa gira, eu vou vestir ela para mostrar como ela é linda quando eu saio por aí. É isso que precisa. Jesus Cristo não quer aquele que nele acredita, que trabalha nas suas energias, dizendo: eu vou esconder. Não, ele quer que mostre, porque mostrando é que você vai fazer ser respeitado. E quando você não mostra, você sempre vai ser enganado por si próprio. Nossa. Eu, quanto tempo nós já estamos aí na Terra? Está 2:50. 2:50. Vai ficar aí mais uns 15 minutos? Não, meu filho. Tá bom, então. Obrigado, seu Zé. Você tá gostando? Eu tô gostando, Ed. Pra mim, eu ficava aí até... Então, seu Zé, lembrando das palavras do caboclo da Pena Branca, seu Pena Branca, da comparação entre dor e sofrimento, dor é aquilo que a gente vive e sofrimento é aquilo que a gente fica remoendo, esse medo seria... A dor, ele acontece, natural. Agora, isso faz parte. Olha lá, é igual a dor, faz parte, acontece, natural. Agora, a rejeição do que você é dentro, como filho de Umbanda, é o sofrimento que a pessoa... Por quê? Porque constantemente você tem medo que alguém saiba que você pratica essa religião. Mas por quê? Porque no antepassado, lá no passado, foi colocado que como todos os praticantes dessas... religiosidade era bruxo, só fazia maldade. Você tem medo que o outro diz para você: ah, seu macumbeiro feiticeiro. Primeiro, macumba é um instrumento que se toca. Primeiro, já está no conceito errado. Feiticeiro, você não se movimenta com os astros do mundo, das energias, da natureza, para fazer tudo se mudar em questão de segundos. Então você não é feiticeiro. Então, isso que você coloca, se colocando todos os dias, que o preconceito, que o medo, que você não quer que ele saiba, ninguém, isso é um sofrimento que constantemente você dá o direito para viver. Por quê? Porque você não quer sair lá fora e dizer: eu vou acabar com isso, eu vou ser eu e acabou. Não, você tem que dizer: eu vou ser eu e acabou, eu vou viver o que sou. Não vou viver mais escondido, porque chega. Nem mosquito é escondido. Por que que eu vou viver? Entendeu, meu filho? Tem que se mostrar. Então é um sofrimento constante. E vai continuar de vocês, dos outros que vão chegando, que vão nascendo, até que se mostrem que realmente precisa pôr a cara para fora e mostrar o que a cara tem de beleza. Que é a religião. Agora, um ponto que as pessoas apontam na Umbanda, que supostamente não atrai mais pessoas, é de um espírito usar dos elementos do fumo e da bebida. Pois bem, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você através do fumo e da bebida. O corpo precisa do amaci para se descarregar, não é? As folhas se fazem o sacudimento, os ingredientes se fazem o ebó. Uma entidade, ela não manifesta de um cigarro, de um charuto, de uma bebida. Eu estou limpando a sua aura. Estou limpando o seu caminho. Estou limpando o caminho dela. Estou descarregando todas as impurezas. E nesse espaço levando. Por quê? Porque aí eu digo a você, em tribos, o ímpio, ele pegava a folha seca, esfarelava, e o pajé fazia um cigarro para fumar, para livrar todos os obsessores, todos os espíritos negativos. Por quê? Porque aquela folha era tão sagrada, que a fumaça dela fazia com que o ambiente ficasse leve. O fumo é a mesma coisa. Aí fala assim, seu Zé, mas e o álcool, seu Zé? Ué. O álcool ele entra no corpo do médium consciente e pode deixar o médium ruim. Aí eu digo a você, quem bebe para descarga é a divindade. Você ser um médium consciente, se você sabe que você não pode beber um coité, por que você vai beber dois? Deixa o espírito interagir. Isso aqui é um ponto de transformação. É um ponto de equilíbrio e um desagrego de energia negativa. Isso aqui é importante saber usar, para que através dele, toda a energia que corre, eu faça embora de negativo. Então isso aqui não é defeito. Isso aqui não é um questionamento. Ah, se o espírito é tão bom, ele precisa beber. Não é isso? É. Se ele é um espírito elevado, para que ele bebe? Justamente para limpar todo, porque é um lugar físico. É um lugar o quê? Anunciado pelo carnal. E existem resíduos. E através disso descarregamos. Né? Então, pois bem, por que que o batismo precisa da água na cabeça? Fala. Me responde, meu filho. Por que que se batizar precisa da água na cabeça? Se era muito fácil se colocar sua mão e batizar. É mesmo. Ah, é o contato com o elemento. O elemento. Por que que a igreja católica precisa do incenso para defumar? Por que que antes do seu ato religioso, a igreja católica passa lá o turíbulo defumando? Para que todo o resíduo negativo saia e o fluido positivo entre. É a mesma coisa isso aqui. Para aqueles que são ignorantes, que está aí o esclarecimento. Ah lá. Agora não tem mais ninguém leigo neste assunto, não é mesmo? Já, só vai ser leigo se quiser, né? Ah lá. Só vai ser leigo se quiser. Agora, quando nós estamos lidando com pessoas que já não são mais leigas, então não podem ser levadas a sério quando criticam, não é mesmo? É assim, meu filho. Eu vou dizer uma coisa para você. Sim, senhor. Que eu sempre digo para o meu filho. Uhum. Você que aplaude, muitas vezes ignora. Então o que eu quero dizer? Que aqueles que hoje eram leigos e amanhã não serão, só vão ser se na ignorância continuarem querendo. Foi como eu disse para você, o maior sábio é aquele que escuta e aquele que guarda. Mas muitos não querem ser sábios. Muitos querem continuar sendo ignorantes. É um direito de cada um. Mas diante dos que já não são mais leigos, que já são esclarecidos, eu só digo uma coisa. A entidade usa os seus paramentos para que diante dessas paramentações possa estar calçados de fortalecimento para ajudar o físico a encarnar. Somente isso. Todos os dias você come, você bebe. Se você não come, você não bebe, você enfraquece. Nossa. Então, quando você vem numa mão de uma divindade, você vem com tantas impurezas que você nem imagina. E a entidade necessita daquilo para poder manusear e retirar todos os desequilíbrios. Se a vela, ela é feita para a chama do fogo nascer e clarear, por que que a entidade não pode ter um cigarro para fumar? Entendi. Quem traga são as matérias. É. O espírito não, ele só usa da fumaça. E o bom médium incorporado, você nunca vai ver um espírito tragar. Então isso não é vício. Quem faz o vício é a matéria. Ah. Meu cavalo não bebe nada de álcool. Ah. meu cavalo não fuma nada. Eu bebo, eu fumo. O capa preta bebe e fuma. Quando vai embora, tem algo no corpo dele? Nossa. Tem nada. Isso é o conteúdo e o uso da divindade, não da matéria. Entendi. Agora um outro ponto. Até o senhor falou antes, despacho, entrega na mata. Qual que é o propósito de um despacho? Eu não vou nem dizer, não vou nem usar assim despacho, nesse nosso dizer. Uhum. Porque quando se fala despacho, as pessoas já pensam no mandato. Né? É isso mesmo. Vamos falar entrega. Entrega. Como eu disse, todo espírito tem o seu campo de atuação. Você vai levando um balaio, um cesto de fruta na mata para Oxóssi, o caboclo, você vai estar agradando um ancestral. Você vai estar agradando o quê? Um antepassado. Você vai estar agradando a natureza, você vai estar agradando a terra. Por quê? O passarinho vai pousar ali, vai picar aquela fruta, vai levar para o alto. Aquela sementinha vai cair no chão, vai nascer um pé de árvore frutífero. Entendi. Então, quando se fala entrega para a divindade, nada mais é do que fortalecimento para o espírito. Não é que o espírito necessita daquilo para comer, para se alimentar. Vai sair um cheiro daquelas frutas. E vai fazer assim o cheiro. Vai banhar tudo. E tudo que é espiritual vai receber aquele cheiro e vai se fortalecer junto com o índio. Se o índio é um espírito, ele corre por outro refúgio, pelas matas. Sim. E lá ele recebe todas as suas entregas. Aí você vai no mar entregar uma comida para Iemanjá, mas seu Zé, o que o mar tem a ver aí? Se Iemanjá é a mãe de todos, se ela com suas mãos abençoa a cabeça de todos, a mesma fragrância, o mesmo cheiro da comida que você coloca ali, ela é solta e ela vai correr aquele mar, tudo, e vai alimentar o quê? A força daquilo. Quem está por ali. Aí você, mas o espírito precisa? Não, não é o espírito que precisa. Agora eu vou chegar onde eu quero. É o seu espírito que está sendo alimentado. Através do quê? De uma obrigação espiritual. Porque quando se pede assim, olha, vai lá entregar uma obrigação para o seu pai Oxóssi lá na mata, que é para o pai Oxóssi ajudar você. Quando você entrega aquilo, aquilo volta para você como ajuda. Aí você fala, depois que eu fiz essa entrega meu pai Oxóssi, minha vida mudou, melhorou em isso, isso e isso. Mas por quê? Porque no momento da sua devoção, no momento da sua entrega, o seu pró-espírito, o seu espírito recebeu aquilo. O espírito está agregado em você pela sua fé. E foi passado para você como uma ajuda que sustenta você caminhar. Então isso é necessário. É como você precisar da água para beber todo dia, que senão você morre de sede. E não tem como interagir na espiritualidade, meu filho, para ajudar ninguém sem levar os campos. Quer a mata, quer as estradas de ferro, quer a estrada aberta, quer as encruzilhadas, quer o mar, quer a cachoeira, não tem. Isso já vem dos antepassados. Isso já vem de tempos a tempos, de tempos em tempos. Então não tem como dizer, vamos ser espiritualistas sem agradar a natureza. Não existe. Você necessita desse próprio agrado. Todo ser humano, você acorda de manhã, tem que tomar água, você tem que comer. Bem assim a divina. Mas já é espírito, seu Zé, não precisa. Mas o seu pró-espírito precisa. Por quê? Porque essa divindade, ela atua no seu campo físico. Por isso que se precisa. Porque existe uma movimentação. Se é uma divindade que necessita e está atuando no seu campo físico, esse pró-espírito de antepassado que você carrega precisa ser fortalecido em cima desta maneira de agrado. A terra precisa da água ou não? Sim. Por que que a terra precisa da água? Me fale. Se ela já se chama terra. É, ué. Já está completa. Está completa para nascer os frutos, as árvores, tudo aquilo que você precisa para comer, não é assim? Isso. Então, meu filho, bem assim são os espíritos. A boca come tudo que recebe, não come? Sim. O alguidar não é uma boca? Quando você faz a devoção ali, aquilo vai passar, vai entrar em estado de decomposição, nesse, e vai acabar. Então, tudo que tinha de vida ali foi soltado no universo. E o universo lançou de volta a quem entregou como fortalecimento. Eu espero que esteja bem esclarecido. Se não tiver, pode perguntar com esclarecimento. Vamos ver se... Parece que isso está me indicando um outro ponto interessante. A oferenda, então, é um depósito na sua própria conta bancária. E a hora que a entidade precisar trabalhar, ela vai usar daquele, entre aspas, depósito espiritual para trabalhar com os elementais. Eu vou dizer assim para você, meu filho. O passarinho vai fazer o seu ninho, vai pegando galho e galho e vai formando. Vai. E vai demorar um tempo para ele formar. Um pouquinho. Então, tudo que você for pôr, quando pedido pelas divindades, chefe da casa, conteúdo de obrigação, você vai criando ali um ser. Você vai se fortalecendo, você vai se fortalecendo. Quando você precisar usar aquilo para interagir na vida de alguém, você está fortalecido e pode interagir sem medo, que você vai ter o que dar a comer aquela boca. É isso aí. É como se vocês estivessem a cada vez recebendo, através das ações da pessoa, uma permissão do alto para depois poder interagir no futuro de forma positiva. Isso não seria muito fácil, né, meu filho, dizer que você é espiritualista, praticante de uma umbanda, praticante do ato religioso, sem se devotar a se sacrificar, a fazer alguma coisa. Isso é muito fácil. Então, se necessita, tem que se ter, é obrigatório, e tudo aquilo que é ofertado para nós, que é agregado por nós, puxado por nós, depois é lançado novamente na terra pelo lado de trabalho religioso. Tanto para a pessoa como os demais que precisam. Pode ter certeza. Porque dentro das outras aceitações religiosas, vamos dizer assim, né? Nós vamos ofertar o óleo, o ungido. É um sacrifício, é um alimento. Nós vamos ofertar o pão, esse pão vai ser dividido, nós vamos comer junto. Quem está comendo, quem está dividindo, não está alimentando para o espírito de todos. Tá. Nós vamos dividir o vinho. O vinho, se dividido, se fortalece todos. Vamos comer, vamos receber a hóstia. Para que receber a hóstia? Claro. A hóstia, quando é posta na boca, é para alimentar a carne ou o espírito. Ah. Renovar a carne e fortalecer o espírito. Entendi. Isso? Então, dentro da religião, a mesma coisa. Vamos ofertar para a renovação e fortalecimento de energia. É necessário. Isso não é besteira, não, minha filha. Tem grande fundamento que, às vezes, no inquestionável, da irrazão do ser desencarnado, vai mais tarde. Mal explicado, não. Se a boca necessita de comer para o corpo se manter em pé, o espírito necessita das ervas que já vem trazendo essa tradição de muitos e muitos anos, continuar para que a natureza possa receber e fortalecer nos seus encantos de magia tudo aquilo que se tem crença. Então a palavra-chave é magia, senhor. Magia. Tudo isso é magia. Tudo é magia. Então, a gente pode dizer que uma oferenda é o que vai acontecendo ao longo do tempo, são instrumentos que vão sendo depositados para aquela pessoa, para que um espírito elevado depois possa fazer a sua magia com aqueles elementos, aquela energia. Nem que seja só no tempo, num determinado momento ali no ato, aquilo já se usa como magia para se transformar. Já se usa já para dar caminho da beleza, da formosura. Agora, quando a gente fala da lei da ação e reação, seu Zé, a gente pensa, eu vou insistir nisso, porque é muito, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender a oferenda. Então, quando a gente faz uma oferenda, obviamente o senhor falou, não tem ninguém precisando dessa oferenda. Isso daí é para servir para vocês mesmos. E para você que vai entregar. Isso. Para vocês que vão fazer depois e para a gente que vai ser o beneficiário final. O pró-espírito que vocês carregam, meu filho, é que vai fazer o uso daquilo ali também. Isso. A gente. Então, quando a gente fala da lei da ação e reação, porque as pessoas costumam dizer, olha, mas se eu ando direito, se eu faço as coisas, por que eu vou me preocupar de ir lá e levar uma oferenda? Poxa. Mas se você anda direito, você faz tudo que é bom, por que você vai se preocupar? Além das suas ações que você acha que é boa, você acha que não tem nada errado, alguma coisa esquecida, tá? Que aquilo lá vai te lembrar e vai tirar. É necessário, meu filho. Às vezes decorrer da vida é tão extensa a correria que às vezes você fala, eu sou certinho, mas será que no seu inconsciente você é certo? Será que lá atrás você não deixou nada que está fazendo você trupicar? Então é a ação e reação, meu filho. Mas o ser encarnado é tão egoísta que ele acha que só a prevalência da palavra dele é que basta, né, meu filho? Mas às vezes ele esquece. Mas quem não quiser entregar, não entregue, não. Não precisa. É que só lá na frente vai vendo quanto é que vai fazer falta, isso? É só lá na frente. Mas como se diz, ação e reação. Às vezes você derruba quem está sentado na cadeira e senta no lugar. Quando você menos esperar, vem alguém e derruba você da cadeira e vai sentar, ação e reação, não é mesmo? É assim. Então, porque outra coisa que as pessoas falam, não se deve pedir favor para espírito da Umbanda, porque eles vão fazer você um escravo. Poxa, meu filho, vamos esclarecer isso. Isso. Que eu vou dizer uma coisa para você. Não deve pedir favor. Eu não sei de colocação dessa coisa assim. Não deve pedir favor aos espíritos. Mas quem falou que espírito está pedindo que você peça favor, espírito? Claro. Espírito não vem te cobrar nada. Espírito também nem tão pouco vem pedir para você pedir favor para espírito, meu filho. Espírito vem na prática da caridade. Escuta e recebe quem quer, meu filho. Tá. Então vamos acabar com essas coisas de dizer, ah, que é escravo, que se você não fizer pagador, você vai sofrer. Não, vamos esquecer disso, que nada disso existe. Existe o imaginário da pessoa. Tá. A pessoa que faz a sua própria ação ser sua reação e sua cobrança. Uhum. Então está bem esclarecido isso aqui, que ninguém é escravo de ninguém. Isso. Ninguém é escravo de ninguém. Espírito nenhum vem pedir favor. Para que eu vou pedir favor para você se eu sou capaz de fazer o mesmo? Para que você vem me pedir favor para eu fazer alguma coisa para você, sendo bendito que eu vou dizer para você, você tem uma dívida comigo? Não, minha filha. Acaba essas porcarias, essas besteiras. Por isso que a religião não tem força, viu, então, meu filho? Por isso que os adeptos da religião, muitos adeptos da religião são fracos. O próprio fracasso da religião. Sim, senhor, sabe por quê? São os próprios fracassos da religião. Por quê? Porque criam umas coisas que é tão ilusório que não serve para nada, meu filho. Você acha que eu vou cobrar dívida de alguém que não tem o que me pagar, meu filho? Você acha que eu vou dizer que eu preciso de favor de quem está pedindo pão, que eu ajudo para ter o pão na mesa para alimentar sua família, meu filho? Que espírito elevado de Deus seja esse, meu filho? Me diga para ele aqui. Me diga para seu Antônio Ferrari de Juazeiro, seu Zé Pilindo. Então vamos acabar com essa besteira, mas é como eu disse para você, né, meu? A ignorância do ser praticante da própria religião é tão extensa que às vezes acaba amargurando o fel para outros comerem. É essas coisas que tem que acabar. Então ninguém é escravo de ninguém, porque cada um tem o seu direito. Como eu disse para você, tudo que é pedido aqui, lá em cima é dada a permissão, se pode ou não se pode fazer. Tá. Então vamos acabar com essas coisas, nesse esclarecimento. Isso. E não precisa levar isso adiante, porque eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito, quando vem na Terra, ele já vem sabendo direitinho o que ele vai fazer. Então ele não é escravo e também não vem pedir favor e dever favor para ninguém. Sim, sim. Então, esse é o jeito de ser da Umbanda. Isso é o não mesmo. Se faz trabalho para o mal e não se... Eu não vou dizer para você assim, cada um trabalha na ação e reação que quer. É. A mão esquerda tem a mão direita. Isso. As duas juntas fazem um movimento, não faz? Faz. Então, tem pessoas que querem levar a religião para o bem. Tem pessoas que querem levar a religião para o mal. Então não vou dizer que a Umbanda é tudo isso que você está me perguntando, porque ela faz sua formação e sua existência conforme a cabeça de cada um tá e a certo. Prática de cada um. Mas quando tem gente levando para o lado errado, deixa de ser Umbanda. A verdadeira prática da Umbanda é a caridade, é o amor e a paz. Ah, a verdadeira cara da Umbanda é a maldade, é o desapego da família, é o desapego da verdade, é a briga, é a guerra, como você disse, é ver o outro passando fome e dar risada, é tirar o trabalho do outro, é fazer a separação. Tudo isso já não é mais Umbanda, meu filho. Isso aí é formação de pensamento dos praticantes da religião. Então, a Umbanda é uma formação, os maus praticantes da Umbanda é que fazem das suas casas o que querem. Mas quem somos nós para ir contra? Claro, claro. Cada um põe o seu coité do jeito que quer, meu filho. Basta você ter a certeza que aquilo que você pratica só depõe a você fazer do melhor. Se você sabe que nos seus conceitos você está sendo respeitoso, está cumprindo direitinho, está ótimo a permissão divina. Agora, não se igualando a que é o mal, você sempre vai estar elevado. Mas cada um carrega o que tem para carregar. Agora, mais uma coisa, seu Zé. Todo Exu que a gente já tratou sobre isso e já foi bem esclarecido lá, mas para as pessoas terem certeza que entenderam. Na Umbanda não vem, no que é a verdadeira Umbanda, não vem nenhum espírito fazer arruaço ou mal para os outros. Se vem algum Exu ou algum espírito que é de um nível menos, é porque está com um mentor e está aprendendo, mas está tudo sendo cuidado e bem gerado. Está se dando o ensinamento da evolução. Fala. Filho, o espírito só vem com aquele que ainda não tem a sua evolução, que está aprendendo a se vender. Você já tinha uma qualificação de palavras assim para você. Isso. Vou dizer uma coisa, meu filho. Sim. Quem pede e faz a maldade não é os espíritos, é os encarnados. Não é os espíritos, meu filho. É o ser encarnado que lhe impõe as suas vontades malignas. Isso. E vai fazer com que aquilo ali que está ouvindo seja deportado como mal, seja colocado como mal. Mas não é o espírito que está fazendo mal. É a mente suja e pura da pessoa que está soltando no universo negativo. Espírito bom, meu filho, não se troca por nada. Se valia pelo valor da luz que se carrega. Vamos fazer esquecer essas coisas que se diz que Exu se vende, que Exu se troca. Mas se você bem agrado estiver, dando ao bom agrado do respeito, da fé ao seu Exu, seja qual for o imbrigno maldoso que tenha má pensamento para lhe derrubar, nunca vai lhe atingir, porque o seu espírito está fortalecido. Tá certo? Falou e disse, seu Zé. Seu Zé, estamos aproximando do fim aqui. Já disse, não tem como agradecer tantas surpresas e presentes que o senhor me deu hoje. O senhor quer dar uma mensagem final para aqueles que respeitam? Você quer que eu dê uma mensagem pequenininha ou quer que eu dê uma mensagem? Uma mensagem chique mesmo, bem grande. Então eu vou dizer assim, para todos vocês presentes e todos aqueles que vão ver esse trabalho, quem por destino elevado e permitido pelas alturas, seu Antônio Ferraz do Juazeiro Zé Pinto, que sou eu. Digo a todos aqueles que querem saber desta religião e todos aqueles praticantes dessa religião que fogem da sua prática. Em cada movimento de pensamento, em cada existência de querer saber, de querer poder viver melhor para a espiritualidade ou para si próprio, faça a única certeza de uma coisa: valia da vida é quando você vive em paz com você próprio. É quando você aceita as suas próprias aceitações, sem críticas ou julgamentos dos demais, que às vezes você nem mesmo conhece. Porque para se conhecer o próximo, se precisa antes mesmo se conhecer completo. A religião, a Umbanda, eu praticante dela, companheiro de toda essa existência de anos e anos, tenho a dizer que é uma coisa infinita e linda. Desde a minha rosinha, quando peguei como criança, como estou hoje com esse menino, para mim sempre foi muito agrado. E de muita alegria vim à terra, cumpri os meus deveres, as minhas caridades, as minhas ajudas, as minhas promessas, as minhas palavras, diante de uma palavra somente, que diante a Deus à frente, Pai a guia, que me acompanhe sempre por esse mundo, Deus e a Virgem Maria, Que minhas palavras sejam certas e nunca as falsas. Para que com Deus eu possa estar e diante da palavra dele levar aquele que me procura. Digo a todos vocês, praticante ou não praticante, que irão ver este trabalho, que Deus possa fazer que o entendimento do ser encarnado tenha mais respeito para o desconhecido. Porque quando se diz conhecer, já não tem mais mistério. Aprenda a ter respeito pelo desconhecido e aprenda os valores da prática desse desconhecido. Não julgue, não ame, somente respeite. É essa mensagem que esse humilde espírito, essa humilde entidade, Antônio Ferraz do Juazeiro, deixa para o mundo. E que nesse instante não seja o mundo, mas seja o mundo. E alguns possa valer pelo mundo este ensinamento. Que a força de Ogum, que a força de todos os orixás, Oxente, abra seus caminhos e lhe faça ser sábio na perfeição de ouvir, aprender, ofertar e ajudar naquilo que todos os planos espirituais têm a devotar a você. Com respeito, com amor e com gratidão. Que o conhecido seja aplaudido e o desconhecido respeitado. Porque hoje o que se aprende, amanhã o que vai ser ensinado é o que já não se aprendeu mais hoje. Porque o ensinamento é longo. E que na fé de meu Padre Cícero, meu Juazeiro, minha Nossa Senhora Santana Nanã, Nossa Senhora das Candeias, deixe paz, saúde, força e luz na vida de todos vocês. E que de amor eu me vim aqui. E que de amor eu vou me embora. Mas tendo a certeza que pelo resto da minha vida, eu deixo o amor plantado a quem está aqui dentro e também a quem está lá fora. Que Deus abençoe vocês e a Virgem Maria Imaculada vos cuida. Que na gratidão da vida eterna, eterno esteja os bons espíritos que lhe assistem. Graças a Deus. Graças a nosso Senhor, bom fim, nosso Senhor das Candeias. E eu vou-me embora. Não é assim, minha vida. E que a Virgem Maria Imaculada dê muita paz e saúde a todos. Poxa, mas tá bom, né? Vamos chegar pra cá pra mim ir embora. Vocês estão... Vem cá, minha filha. Vocês estão exalados, estão? Está exalado, minha filha? Vem aqui, eu gostaria que você pegasse minha família religiosa. Pode pegar, senhor. Essa senhora, vem aqui, minha filha. Perdeu. Vem aqui. Vem aqui, minha filha. Cadê a outra? Eu quero de coração agradecer a vocês por fazer parte desse trabalho, desse curso. Esse comigo, e que eu espero que tenha sido de grande valia, e que não só ele, mas que vocês possam fazer esse trabalho com ele, nas melhorações de vocês. Tudo que disse aqui foi de mais puro sentido verdadeiro. E que grande certeza para aquele que é espiritualista, praticante desta religião, que muitas incertezas e inseguranças tem, se vai bem esclarecido. Poxa, eu vou embora, né, meu filho? Dá um marquinho. O salve, nosso Senhor, bom fim, nossa Senhora das Candeias, abençoe você. Eita, que nosso Senhor, bom fim, nossa Senhora das Candeias, abençoe você. Muita força, muita luz, muita paz, saúde, tranquilidade. Um abraço, muito obrigado. Que nosso Senhor te abençoe. Abençoe, muita força pelo seu caminho. E se um dia precisar dele, que esse trabalho possa dar força a quem porventura na vida se sinta fraco. Nosso Senhor, bom fim, nossa Santa Chapé, abençoe. Eita. Nosso Senhor, bom fim, nossa Santa Chapé, abençoe. Que a semeação das palavras fortaleça. Nosso Senhor, bom fim, nossa Santa Chapé, abençoe todos vocês. Que assim seja. E até a Virgem Maria Imaculada Conceição permitir que estejam juntos, né? É. Agora o seu corpo vai subir, meu Deus, ele já vai embora. Conversa de malandro não tem fim. Boa noite, meu senhor. Boa noite, minha senhora. Bem-vindo, meu querido. Olá. Como que o senhor está se sentindo? Bem, graças a Deus. O senhor está sentindo alguma canseira? Qual que é o efeito, assim, depois? Não, quando a gente volta do incorporamento, é como se eu tivesse dormido muitos dias. Nossa. Você toma um choque ao retorno, porque a divindade, ela toma realmente a nossa matéria. É. Então é como se eu estivesse dormindo e estivesse acordando no momento. Você sente um pouco de sede, isso é normal, né? Mas é uma energia muito boa. Esse choque não é desagradável? Não é desagradável, é uma coisa que realmente mostra que a entidade teve todo o tempo ali agregado no seu corpo físico, interagindo, trabalhando, né? E o que eu coloco às pessoas, aos médiuns, pela consciência ou inconsciência religiosa, do incorporamento, é que a dedicação, ela é o valor maior que as entidades, as divindades, elas exigem da gente. Eu, como venho de uma família religiosa, minha mãe era mãe santa, meu pai tinha a mediunidade dele, e eu aprendi a conviver com os espíritos de uma forma que espiritualidade é uma coisa que se entrega de coração, e com certeza os espíritos também recebem de uma energia muito boa de dentro de nós para fora. Então, se, como eu falo para os meus médicos da minha casa incorporar para mim uma satisfação, um prazer, um amor. Porque as entidades a cada incorporamento me fortalecem muito. Né? Então estou bem, estou feliz e espero que esse trabalho que foi realizado dentro desta casa agregue as pessoas, dê às pessoas o direito de um esclarecimento a respeito de uma atividade tão maravilhosa. Nossa. Que é São Zé Pilintra, uma entidade que tem a consciência da dimensão do universo espiritual que hoje nós encarnados necessitamos muito. Nós precisamos a todo dia aprender da religião. A religião não é uma coisa que tem que ficar escondida, mas dentro daquilo que é ofertado como estudo hoje da religião na internet, as coisas estão se perdendo um pouco. E a prática religiosa ela tem que ser feita dentro do terreiro. O estudo religioso talvez venha pelo livro, vem, mas o conteúdo maior desse estudo pelo livro tem que ser concretizado, efetuado, recebido dentro de uma casa. Nossa. Diante daquele que tem realmente alguma coisa para passar. Então, em nome do seu Zé Pilintra, em nome do Caboclo que está agora, meu pai, meu caboclo, meu mentor espiritual, que é uma divindade que eu amo de paixão, que essa energia do que foi ofertado hoje possa ajudar nossos irmãos espirituais, de coração mesmo. Espero que isso aí cresça cada vez, seu trabalho, que em nome de meu pai Oxóssi, eu quero Oxóssi, tenha prosperidade de tudo que você coloque a mão para que cresça. Como chama o templo do senhor? O senhor pode aqui na, a casa chama Caboclo Itaiguara, né? É o nome do pai. Isso. E agrega força muito grande. Eu sou o pai Cinto de Oxóssi, Silvio de Oxóssi. Dentro da nação, eu sou filho de Oxóssi do Talambô, né? E aí já parte para a nação da Angola, do Camomblé, né? Mas dentro da Umbanda vivo muito feliz. Graças a Deus. Salve. Salve. Salve, salve. Salve. Saravá, seu Zé Pilintra. Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra. Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada.